dizer o que sinto. Deus, eu não sei escrever a canção. Sei esperar, eu sei orar e sigo ouvindo a tua voz que nunca me abandonará. Tu és pai dos órfãos, desce e resgata-nos. Preciso de ti outra vez. Dos sem amigos, desce e resgata-nos. Preciso de ti outra vez. Quantas famílias, Deus, quantas famílias agora. Meu Deus, quantos filhos clamam pelos seus pais. A nossa dor Deus já acolheu e traz na memória. Das viúvas, o consolo pro desamparado, o consolador para o que tem dor, água pura para o que tem sede, o amparo para o que está hospitalizado, o pão para o que tem fome.